mergulhar profundamente na fé em Jesus. Jesus ressuscitado, vencedor da morte, aquele que tem o comando de todas as coisas. Uma vez mais, por força do que nos diz o Evangelho, a gente está sendo chamado a refletir sobre o nosso olhar para com o outro, né? Essa figura que nos é apresentada pelo evangelista João, ela estava condenada a morrer quando nada tinha feito que a levasse, né? A tremenda pena, né? Jesus, ele, com o seu jeito próprio, amoroso de ser, ele inquietou tremendamente. Ele, de certa forma, interpelou todos aqueles que já tinham, inclusive, sua religião, né? Trata-se aqui, meus irmãos, de um, como se fosse um júri popular. Imagina aí, o júri popular, né? O júri popular, a figura que cometeu determinado delito lá, ela vai ficar exposta, claro, logicamente, e a partir de um julgamento, aí vai ter o juiz, né? Vai ter a defesa da pessoa, vai ter a acusadora, né? E vai ter o povo ali, que ao final vai decidir qual será o tamanho da pena, se haverá pena ou não para aquela pessoa. Então, aqui, meus irmãos, envolve especialmente a população religiosa, né? É, o público aqui é por excelência religioso. Aqui a imagem da mulher, ela foi surpreendida em flagrante adultério. E aí, quando ele voltou do templo, tem esse quadro que lhe é apresentado. Imagina as figuras: mestres da lei, ou seja, pessoas gabaritadas, estudadas, no que se refere a todos os ensinamentos, os pré-requisitos das leis, e os fariseus, o grupo religioso conhecido, né? Apresentaram a mulher e foram lá colocando lá no meio deles, já vem com aquela acusação: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, Moisés na lei mandou apedrejar três mulheres. Olha o veneno da pergunta. Olha o veneno. Que dizes tu? Jesus judeu? É, porque ele não negou a sua identidade com a religião. Jesus, que está sendo visto como o Messias enviado, e eles estão ali duvidando de que ali seja mesmo Deus o Messias enviado, né? E perguntavam isso para experimentar Jesus. E aí terem motivo de o acusar. Já acusava a mulher, devido ao que ela tinha feito, né? Mas Jesus apenas inclina a cabeça. Esse jeito de Jesus, né? Prudente. Silencia. E João coloca o detalhe, escreve. Escreve com o dedo no chão, tá ali na praia. E aí eles insistem, né? Insiste. Jesus apenas faz uma pergunta que aqui, enquanto aquela pergunta tem, ou melhor, enquanto aquela afirmação que vem com uma indagação profunda, que dizes tu? Que dizes tu? Jesus, com com aquela pergunta leva-os a refletir profundamente. Se aquela era para ver se Jesus realmente dizia algo que levasse a ser acusado de ter infringido também a lei, né? Toda a doutrina, a pergunta de Jesus, ela é desconcertante. Interiormente falando, eles refletem profundamente. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. É como se levasse sem perguntar, a cada um se perguntar. Não está expressa a interrogação, né? Mas quando Jesus acaba de fazer a afirmação, já gera dentro deles todos a indagação. E agora? O que, é que a gente faz aqui? A gente queria pegá-lo num deslize e agora ele está levando a gente a refletir sobre a forma como estamos tratando esta mulher. E ele continuou inclinado, continuou a escrever. É interessante que no detalhe do evangelista, Jesus ouvindo, eles ouvindo o que Jesus falou, foram saindo de um em um. E o mais interessante, os mais experientes, os mais velhos, foram os primeiros a reconhecer que não tinha o que fazer ali a não ser ficar com a cabecinha inclinada. Isso é como a gente fica, né? Quando a gente erra. Quando a gente erra, uma das atitudes nossas é baixar a cabeça, né? Com humildade reconhecer. Errei. É que eu não tenho como. Não se sentia digno, é como aquela imagem do publicano. Ele não se sentia digno de sequer erguer a cabeça. Lembra do homem que estava se achando que não tinha. Eu não sou como esses homens ladrões, assaltantes, sanguinários. Eu jejuo todas as vezes necessárias. Pago meu dízimo e aquela coisa toda, né? Enquanto o publicano apenas reconhecia ser pecador. E disse apenas, Senhor, tem piedade de mim. Eu sou um pobre pecador. Aqueles mais velhos vão saindo. E eles vão vendo na atitude dos mais vividos na religião que há uma necessidade profunda da gente primeiro olhar-se. Né? Olhar-se. O ato de contrição é isto. Nós tivemos uns dias atrás aí os mutirões e parece que os mutirões não deram a cobertura total não, viu? Aquele monte de padre. Apesar, eu dizia que a paróquia teve um dos maiores eventos do ano, foi aquele mutirão, né? E o mutirão da misericórdia de Deus, né? E a gente está atendendo em horários aqui extras e a procura está muito boa, muito grande. Isso significa dizer que a gente está fazendo como esses mais velhos, né? A gente está saindo e vendo que nós temos algo em nós, meus irmãos, a ser melhorado, né? Imagine que, diante do que Jesus vem realizar em nossas vidas, a forma como Jesus trata o outro é o jeito amoroso próprio do Pai, com misericórdia. Mas parece que é sempre mais cômodo apontar o culpado. Errar, dizer que o outro errou e tudo, né? Isso a nível individual, é preciso que a gente reflita o que realmente fez, que não fez bem ao outro e tal. Mas o pecado social mesmo, onde estaria? É quando a gente, infelizmente, age de uma forma tal que fere, inclusive, a estrutura da comunidade, do povo, né? Hoje vamos nos perguntar como estamos mesmo olhando para o nosso próximo, né? Jesus olha com amor. Primeiro a gente tem de olhar-se. A gente está fazendo mesmo essa atitude contrita de, a partir de dentro, ver o que nós precisa ser melhorado. Apontar é fácil. Vamos pedir a Deus um olhar de amor, de misericórdia. E chegando ao final desta quaresma, estejamos todos tomados pelo seu amor, pela sua graça, pela sua benignidade. E a forma como ele age é que eu, você, que nós todos somos chamados a realizar. Que o amor de Deus floresça sempre mais em nós. E que o amor que a gente recebe deste Cristo floresça também no nosso modo de ser e de agir. Vamos deixar para os nossos irmãos, irmãs que nos acompanham, uma canção que ela se tornou muito conhecida. Ninguém te ama como eu. A atitude de Jesus é esta para com a mulher, né? Se a gente imaginar que a graça dele nos acompanha, esta graça nos acompanha, a gente vai sentir que, independente do tamanho da queda, se a gente faz a experiência desta mulher, ele escuta dela: vai, ninguém te condena. Não, não, também não te condeno. Vai, não peques mais. Nos deixemos ser tomados por este amor, por esta graça santificante. Primeiro tem que compreender que eu sou amado. Me deixar ser conquistado. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a. Tenho esperado que me faz. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Ah, eu sei bem. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneça ao teu lado. Pois permaneço ao teu lado. Erga sua mão e diga: ninguém te ama como ele. Ninguém te ama como ele. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. E muitos são cruzes. Ninguém te ama como ele. Às vezes cruz e carregamos. Ele nos ama. Agora é nossa vez. E essa música, essa música. Meu pensamento vive em você. Arrepia! A luz do meu viver. Ei, meus irmãos e irmãs, vamos à segunda parte do nosso programa, Mandorinha. Segunda parte do nosso programa com o testemunho. Vem de onde hoje, Mandorinha? O testemunho hoje vem de lá do bairro Maria Manuela. O bairro que mora as irmãs da Sagrada Face. E o testemunho é de seu Francisco de Assis. Seu Francisco, com 72 anos, vai contar para nós hoje a sua experiência que teve com esse grande missionário, o Frei Damião de Bozano, aqui conhecido como Frei Damião de São Miguel. E Vamos ver, seu Francisco, o que é que o senhor tem para nos contar hoje, a partir do contato, da experiência que o senhor teve com o Frei Damião? Seu Francisco de Assis, aqui do Maria Manuela, tem 72 anos e ele disse que lembra de, muito, de muitos padres. Diga aí, seu Francisco de Assis. Padre Dário de Porto Alegre era meu amigo também, Padre Dário. Consultou, fez muita, minha mãe teve que ela fez muita missa em Francisco Dantas, lá no Engenho. Monsenhor José Aires. É, não, Padre Dário, de Porto Alegre. Sim, o senhor lembra do Monsenhor? Lembro demais, meu amigo. Monsenhor José Aires é meu amigo. Zezinho, Padre Zezinho, da Itália. É. Zé Caldeira. Ele tá na Itália. Ah, eu sei disso. E Frei Damião? Frei Damião, eu gostava muito da amizade do seu sermão dele. Era? Não perdi o sermão. Não. Perdi a minha. Agora eu digo a você, não sou casado da igreja, não. Não. Não posso, não. Não, né? Posso, eu sou esotérico. Ah, sim. Eu sou esotérico, místico, religioso, Sei de numerologia, metafísica, ah, é? Yoga, tudo eu sei. É? Eu sou um espião. Tá entendendo? Mas é o caso, o senhor. Se quiser, eu faço o casamento. Eu tenho duas moças formadas e um rapaz formado. Ah, pois eu faço o casamento do senhor. Não, mas não quero, não. O padre é flamenguista, eu caso um flamenguista aqui também. Tô calado. Olha, eu tenho Iris de Freitas das Campos formado em medicina. Iris de Freitas das Campos é bacharel em direito. Sim. E Iris de Freitas das Campos é professora de história, mestrada. Que bom. Estou três formando, graças a Deus. E Frei Damião, lembra de alguma história de Frei Damião? Frei Damião pregava sobre a religião, eu gostava, era um grande orador, lá da Itália também, de Bozano da Itália. Bozano? Eu sei, de Bozano da Itália. É. Quem é Frei Damião para o senhor? É um grande senhor, pregador da igreja do Evangelho. É. Pregador do Evangelho. Participou de todas as missões dele? Participei. Ah, era. Não perdia, não. Graças a Deus. Eu gostava, graças a Deus. Eu sou espião. Aqui perdão, ninguém dá ninguém. Pois Deus abençoe. Muita luz e muita paz. Sou grão-mestre de maçonaria. É? Sou grão-mestre de maçonaria. Viva Frei Damião! Você sabe o que é maçonaria? Sei. Eu sou grão-mestre. Grão-mestre. Deus abençoe. Esotérico, místico, detetive espião. Ah. Só faço o bem. Só faz o bem. Só faço o bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, pastor, eu... Obrigado. Seu Francisco de Assis. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, deixar para você uma canção para todos os devotos e devotas de Frei Damião. Ai, meu padre Frei Damião. Ai, meu padre Frei Damião. Ai, meu padre, me dê sua bênção. Nordeste, quando a seca, ninguém aguenta viver. Sofre o pobre, sofre o rico e o céu nada de chover. Pra povo nordestino tem um grande coração. Deixa a roça, deixa tudo, vai ouvir o Frei Damião. Ai, meu padrinho, Frei Damião. Ai, meu padrinho, Frei Damião. Ai, meu padrinho, me dê sua benção. Ai, meu padrinho, Frei Damião. Meu padrinho, como é triste ver morrer tantos anjinhos. Aí comendo chique-chique, não aguentar os pobrezinhos. Enquanto os nordestinos comem fogo que nem sapo, com o dinheiro da emergência muita gente enche o papo. Ai, meu padrinho Frei Damião. Ai, meu padrinho, Frei Damião. Ai, meu padrinho, me bote sua bênção. Ai, meu padrinho, Frei Damião. Thank you. frio. Quem sabe o nordestino é bonzinho, mas quando ele se assanha, é pior que porco espinho. Glória a Deus que nos proteja, muito grande é sua voz. Peça sempre a mãe de Deus, paciência a todos nós. Ai, meu padrinho, Frei Damião. Ai, meu padrinho, Frei Damião. Ai, meu padrinho, me dê sua bênção. Ai, meu padrinho. Programa Nas Pegadas de Frei Damião, através da Difusora M, Opção FM, Conquista Web Rádio, recebendo o sinal aqui direto da Arcanjo Web Rádio, emissora virtual da paróquia de São Miguel Arcanjo. Estamos, irmãos e irmãs, vivenciando o ano jubilar, por favor, o hino do ano jubilar, pano de fundo aí. Queremos convidar vocês, irmãos e irmãs, a participar da nossa primeira caravana jubilar. É, vamos sair, pode subir um pouquinho mais aí. Vamos sair daqui até a comunidade, o Sítio Bandeira. É. Lá teremos momento de encontro, de oração, de visita. Veja, é uma experiência que vai contemplar diretamente o ano do sínodo, caminhar juntos, né? Contemplar o ano vocacional, é, toda vocação é graça e missão, e o ano próprio da nossa diocese, quarto pilar, que é o pilar da missão, e por excelência, contemplar esses dias festivos esse ano inteiro, onde a gente celebra os 140 anos de caminhada, irmãos. Então, como vai ser? A gente vai reunir-se aqui em frente à matriz. É um dia de semana, tudo bem. Quarta-feira, né? Dia letivo. Mas de repente, se você pode participar desse momento onde a gente vai em carreata, né? Traga o carrinho, a moto que você tiver, ou venha com alguém. Vamos sair daqui 6 da manhã, diretamente para a última comunidade na divisa com a Diocese de Cajazeiras. Fica vizinho ali a paróquia de Poço Dantas. Nossa diocese, ela faz extrema com a Diocese de Cajazeiras, pro lado da Paraíba, pro lado do Ceará com a Diocese de Limoeiro, que é a paróquia de Pereira, e também com a Diocese de Iguatu, pegando o município de Costas, como das duas que temos aqui. Então vamos começar por esta ponta aqui na Diocese, com a vizinha Diocese de Cajazeiras. Quando a gente chegar lá no Sítio Bandeiras, vamos ter uma oração matinal, 7 da manhã, ofício divino, café partilhado. Depois vamos visitar as famílias, né? Visitar os idosos, enfermos especiais. É como se fosse já, meus irmãos, o início da programação da festa de São Miguel. Reunião, já tivemos duas, vamos ter mais uma hoje. É tudo dentro da programação da festa, porque vamos até o dia 29 de setembro deste ano, com o ano de jubilar. Aí vai a gente vai poder recordar a nossa caminhada, né? A gente vai poder vivenciar muitas experiências já vividas, né, pelos paroquianos do passado, as missões, visitar as famílias, nos animar. E aí a gente está convidando você a participar conosco. Vamos participar da caravana visitando as famílias lá do Sítio Bandeiras, Cachoeira, Cactos. A gente vai tomar café ali nos Bandeiras, visitar as famílias de Bandeiras, Cajazeiras, almoçar nos Cactos. A partir das 14 horas teremos o retiro quaresmal, uma experiência que está sendo muito rica dentro de toda a geografia da nossa paróquia. Os setores estão se mobilizando e vivenciando um momento de profunda espiritualidade, né? Partilha, eu recebi até lá do Abraão as fotos, né, dos leigos lá em cima do monte, né, em oração e meditação. Ivan mandou os registros, as fotos, as pessoas lendo a Bíblia, meditando a palavra. É o que a gente precisa, meus irmãos, crescer, fortalecer-nos, né, ainda mais na fé a partir da escuta da palavra. E aí você é convidado a participar conosco deste momento. São 140 anos que assim se fez, né? Se a gente recordar as tantas caminhadas realizadas, as missões, o início da evangelização nesta paróquia, quantos leigos e leigas, né, que se doaram na evangelização, né, do reino. Aqui a irmã Dorinha, mesmo irmã Dorinha, pode dizer que ela já passou, antes de vir agora para essa etapa, já tinha passado quantos anos aqui na paróquia, irmã Dorinha? Partilha aí com a gente. Só 19, não é? 19 anos vividos intensamente dentro das escolas. Dentro das escolas. Foi uma experiência também muito bonita, também particularmente para mim, no contato com crianças, adolescentes, jovens e adultos. E depois de aposentada, não é? Eu saio de São Miguel, mas agora retorno. Retorno com aquela mesma intensidade, viu, Padre Jorge? Parece que eu nunca saí de São Miguel realmente. E agora estou vivendo uma outra experiência, aquela experiência que eu desejava também enquanto estava na sala de aula, mas não tinha o tempo suficiente para atender os dois chamados. Então agora voltando, retornando, eu estou vivendo aquilo que eu desejava. Inserir-me também na vida das comunidades. Isso, e é até bonito. Lá, não é? Sentir com eles a dor, a alegria, a esperança, celebrar juntos, comer juntos, cantar juntos. Eu acho que é isso aí, né? O reino de Deus vai acontecendo através dessas experiências, desses contatos, dessas amizades que a gente constrói. Exatamente. E que isso faz a gente viver bem, pessoalmente e de meu outro. O final de semana até o Evangelho nos ajudava a refletir profundamente. Mistério da fé em Deus, sem fé a gente não tem como viver bem feliz, né? E a outra dimensão da amizade, o laço que Jesus tinha com aquela família. E é a experiência que vai se dando ao longo desse tempo. Os 19 anos que a senhora passou, depois a gente não conta essa etapa porque já foi a partir da minha presença aqui, né? A gente se conheceu de verdade aqui, né? Não tinha aquele tempo atrás, eu não sabia que era irmã Dourinha, não, né? Mas foi, pegou, quais os padres que a senhora pegou naquele período? Agora eu cheguei 19 aqui, anos. É, eu quando cheguei aqui em São Miguel com a irmã Luísa, em 1991, era o padre José Caldera, né, que nos acolheu, muito bem e nos deu assistência e tudo mais. Depois o padre Zezinho também, por motivos maiores, a sua mãezinha era sempre doente e ele sentia que a sua presença lá era muito necessária. E dentro da sua sensibilidade, não é, ele fez esse corte, vamos dizer assim, não é? Então ele amava e continua amando São Miguel, porque antes da pandemia ele vinha sempre de dois em dois anos visitar o seu povo, que aqui também construiu inúmeras amizades. Então, depois do padre Zezinho, veio o padre Netinho. Trabalhei ainda com o padre Netinho. Depois veio o padre Tarcísio. Depois veio o padre Evaldo Sandoval. Eu ainda trabalhei. Sandoval foi menos, né? Foi. Valdeci foi mais, Padre Netinho foi mais. Ainda pronto. Netinho, né? É. Zezinho. Netinho. Netinho. Evaldo Sandoval. Padre Tarcísio. Tarcísio, imagina aí. É, pronto. Então, 19 anos. Hoje eu falei com o Valdeci, né? Mandou uma mensagem pra mim. mandou um videozinho bem interessante. Daquela música, Tudo Está Interligado. Ah, sim. O Júlio mandou, né? Então a gente vê que há apenas 19 anos a senhora pôde falar de pelo menos 4, 5, né? É. 6 padres. É. Sim, sim. Né? Que a senhora experienciou. E imagine que a história é isto, né? Recordar, pega ali desde o padre Tertuliano, a gente volta no tempo mesmo e vê que Deus ao longo desse tempo vem nos acompanhando, nos dando força, nos dando a sua graça. E a paróquia cada dia mais viva, né? Cada dia mais intensa. São Miguel, irmãos e irmãs, eu agradeço a Deus ser padre aqui em São Miguel, viu? Eu já disse aí publicamente, eu digo em outros lugares, se a gente realmente deseja viver a dimensão profunda da devoção, né, da fé, né, é beber da fonte aqui, da paróquia de São Miguel Arcanjo, né? Neste ano vocacional, a gente deseja fazer acontecer aquele reencontro dos padres que já passaram, né, das irmãs também, dos filhos. Se Deus quiser, vai dar certo a gente ir mais longe, levar São Miguel Arcanjo, né? Lá em São Paulo. Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Olha, Padre Jorge, ontem nós fizemos o primeiro encontro com os amigos da Sagrada Face, lá no Salão da Casa das Irmãs, e na partilha mesmo da programação da Semana Santa, depois do momento de oração, de reflexão, né? Eu dizia ali para o grupo que São Miguel, a paróquia de São Miguel, é privilegiada, porque a gente não encontra isso aqui em nenhuma paróquia. Por exemplo, a gente tem missa aqui de terça a domingo. E olha que segunda-feira, que é a folga dos padres, não é? Sendo folga, Padre Jorge ainda atende alguns pedidos extras, justamente ele deixa muitas vezes de viver esse dia de folga e vai celebrar, vai se encontrar com uma família que pediu uma missa, que pediu uma presença. E eu dizia, olha, aqui a gente não se converte porque não quer. É. Mas tem que estar com o coração muito puro. Sim, sim. Porque aqui nós somos ricos em momentos espirituais, em manifestações, em expressões de fé, né? Então, é só para agradecer a Deus, realmente. Olha, vai chegar a Semana Santa, nós temos aí uma programação intensa, começando já às 6 horas da manhã, com essa belíssima oração do Ofício Divino das Comunidades, que já nos prepara para viver intensamente o dia, né? Aguardando já o novo dia, e assim a caminhada da fé vai... deveria ir progredindo sempre mais, né? Então, aqui em São Miguel Arcanjo, agora contemplando aqui a figura desse grande missionário, Padre João. Boa tarde! Agora na sua rádio, 14 horas e 54 minutos. Vem me ensinar as suas orações. Vem meu padrinho Frei Damião. Vem me ensinar as suas orações. A gente sente, né? Sente no coração o calor humano. Isso aqui é muito importante. E o padre é essa figura mesmo, que deve ser essa força de Deus, sobretudo na realidade que a gente vive, de tantas pessoas, muitas vezes carente de um afeto, pela doença, marcado pela dor, pelo sofrimento, por tantas expressões, não é, de às vezes até de desistir da vida. Pois bem, irmã, não é diferente com a senhora, sinceramente falando, viu? Olhe, vamos colocar os retiros agora, viu? Eu acabo ouvindo do que o povo partilha, né? As experiências de vida de partilha, esses encontros com a gente, tudo é para o nosso crescimento, meus irmãos. Imagina se é bom para aquela pessoa que recebe a visita do padre, imagine para a gente. Peço ao Senhor, meu padrinho, sua bênção, para esse povo do Nordeste tão sofrido. Sei que o Senhor nunca esquecerá de nós. Em cada canto ouviremos tua voz. Nestes meus versos tô prestando esta homenagem a este santo, meu padrinho, Frei Damião. Que tua luz continue iluminando. O negócio forte foi o que eu vivi ali naquele velório de Padre Dário, né? A gente sentiu o quanto o povo respondeu, né? Ali na despedida do Padre Dário Toboli. Eu estava até comentando esses dias, o povo vendo lá no Facebook o que tinha sido, né? E alguém dizia, é um santo de Deus, e eu dizia, santo súbito. Padre Dário, é um santo súbito. Deixou esse legado bonito, meus irmãos, de entrega de pastor. A missa que foi celebrada lá, no corpo presente, foi exatamente aquela missa própria do Domingo do Bom Pastor, né? Porque ele foi isto, foi isto. E a gente espera, com este ano jubilar, eu espero que eu me torne uma pessoa melhor, um padre melhor, né? Um ser humano melhor, porque é aquela história, só não se conversa se não quiser. É como a senhora disse, né? E a gente vai, à medida que a gente caminha na fé, a gente, ninguém é perfeito. A quaresma está aí para isto, né? Como a gente, ninguém é perfeito, então a quaresma está para nos preparar. E assim a gente viver bem esse tempo de graça. Então a gente agradece demais. Ainda bem que a senhora voltou, né? Voltou a senhora, voltou a irmã Jacira. Imagine o coroamento dentro do ano jubilar. O retorno de irmã Dorinha, o retorno de irmã Jacira e agora o retorno de irmã Cristina. É, está... Está chegando para nós. Irmã Socorrinha, que é filha da terra. Imagine que presente. Tudo providência de Deus, né, irmãos? A gente, esse laço que a paróquia tem com a Sagrada Face é muito forte, é muito belo, é muito bonito. Então vamos agradecer a Deus pelas vocações, pela vida delas, pela vida dos padres que já passaram. E fala assim, manda um áudio aí para os seus eternos paroquianos. Para os paroquianos ouvir, ele está me devendo, ele vai mandar e depois eu vou tocar aqui no programa o áudio do Padre Valdeci. Vamos rezar agradecendo a Deus, lembrando que hoje à noite teremos a reunião com a equipe, a comissão do ano jubilar na casa paroquial, encaminhamentos para o ano. Rezemos juntos. Deus de amor e de ternura, que vos dignastes iluminar a vossa igreja com o testemunho de vossos santos e santas, concedei-nos para a edificação de vossos fiéis que o missionário Frei Damião de Bozano seja elevado à glória dos altares e, por sua intercessão, dai-nos a graça que vos suplicamos. Fazei que, seguindo o seu exemplo, esse teu povo que precisa de um pão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vem meu padrinho Frei Damião. Vem me ensinar as suas orações. Vem meu padrinho Frei Damião. Zote, o terço das Santas Chagas. Aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Terço das Santas Chagas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Senhor, fomos curados.

Abasteça onde tem qualidade em combustível. Abasteça num posto que tem tudo que você precisa. Abasteça no posto Santa Rita. O mais completo de São Miguel, com pousadas, com quartos confortáveis. Para você que merece um excelente repouso, temos a nossa conveniência com variadíssimos produtos. E mais, contamos com uma churrascaria completa que serve carne assada na brasa e a melhor refeição para você. Posto Santa Rita, que trabalha ainda com a troca de óleo e dispõe do combustível de qualidade e a dura mais. É completo, é o melhor. É o posto Santa Rita, localizado na Vila Cachoeira, na saída para Pau dos Ferros. Posto Santa Rita. Posto Santa Rita. O mais completo para você e para o seu carro, com combustível de qualidade e a dura mais. Ei, está querendo economia e preço baixo todo dia? Venha para a Central de Frutas e Verduras. Tem preço bom, tem qualidade e o atendimento é nota 10. Entregamos em seu lar bem rapidinho. Aceitamos cartões de crédito. Central de Frutas e Verduras. Aqui você encontra frios, cereais, hortifruti, laticínio e aquele franguinho abatido e fresquinho todos os dias. E o Disque Água Mineral no WhatsApp da Central. 991-41-9266. Central de Frutas e Verduras. Abrimos de segunda a sábado das 5:30 da manhã às 17:30 e aos domingos das 4:30 da manhã às 11:30. Localizado à Rua Chico Otaviano, esquina com a Rua Doutor Luiz Torquato. Central de Frutas e Verduras. Aqui você sempre encontra produto. Você está ouvindo com o Padre Reginaldo Manzotti o Terço das Santas Chagas. E vamos juntos refletir, escutar e rezar o Evangelho do dia. Palavra da salvação. Glória, glória, glória a vós, Senhor. Hoje reina, Senhor Jesus, assim. Filhos queridos, povo amado de Deus, da hora da misericórdia, Deus seja louvado, porque você está conosco. Deus seja louvado, porque sua vida tem sido transformada na misericórdia do Senhor. Filhos queridos, obrigado a todos que estão mandando seus e-mails, todos aqueles que estão testemunhando a hora da misericórdia. Filhos amados, escute esse testemunho. Sou Antônia de Maracanaú, no Ceará. Venho dar um testemunho de uma graça muito grande. Ano passado, no mês de dezembro, eu fiz a novena do presente de Natal com a intercessão de São Padre Pio pela união e harmonia da minha família. Hoje nós éramos sempre muito unidos, mas na pandemia veio distanciamento, veio briga, muita tristeza. Cada um pro seu lado. Do jeito que eu estava, eu ia passar o Natal, meu Natal, tão sozinha, padre. Meus filhos moram longe, em outra cidade. E minha irmã, que a gente trabalhava junto e vivia praticamente na mesma casa, a gente se desentendeu feio, cada uma pro seu lado. Eita. Mas eu sou uma mulher de muita, muita fé, de muita oração. Continuei rezando e chegou a véspera do Natal. Eu arrumei a casa, preparei a ceia e disse... Eu não estou sozinha, Jesus vai vir jantar comigo. Isso. Padre do céu, eu tive o melhor do Natal da minha vida. Que foi? Todos os meus filhos, meu neto, meu genro, minha nora, chegaram todo mundo junto. Parecia até uma caravana, sabe, padre? Chorei tanto, eu me emociono até em falar. Minha ceia foi alegre e cheia de bênção. Logo após, fomos todos visitar minha irmã, pois a mesma tinha sofrido um acidente. Que estava bonito, em recuperação. Gesto bonito. Hoje estamos todos bem, padre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à intercessão de São Padre Pio. Graça alcançada, graça testemunhada. Antônia, lá de Maracanaú, meu abraço, querida. E olha, louvado seja Deus. Quando eu falo pra gente pedir um presente pro menino Jesus, ele dá, viu? Ixi, é impressionante. E que bom, Antônia. E ó, louvado seja Deus que você pôde experimentar essa presença de Deus na vida, celebrar um Natal harmonioso, Natal em família, reconciliado. E o que eu achei bonito é que depois de terem celebrado o Natal, foram visitar a irmã que estava doente. Olha que gesto bonito. Toca o sino, sacristão. Bíblia aberta, cartilha de oração. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Os escribas e os fariseus trouxeram até Jesus uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos pela lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes a isso? Perguntaram-lhe isso para pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, inclinando para a frente, escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós tiver pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra. Inclinando-se novamente, continuou a escrever na terra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto fantástico. João capítulo 8, versículo 1. Adúltera perdoada. No lugar onde havia maldade, uma pena de morte, entra Jesus com a misericórdia. É a situação da mulher surpreendida em adultério, trazida na presença de Jesus. Veja, a questão que foi dirigida a Jesus era inútil. Ele sabia o que estava previsto na lei, a lapidação das adúlteras. Então por que pedir a opinião de Jesus? Legalistas como eram, só estavam esperando a hora de tacar a primeira pedra. A resposta de Jesus lhes interessava porque queriam pegá-lo numa armadilha. Se ele a absolvesse, ele era apedrejado. Se ele dissesse: joguem a primeira pedra, onde ficaria a misericórdia de Jesus? Porém, a saída do Mestre foi fazer uma pergunta que ecoa até hoje. Quem nunca pecou? Quem nunca cometeu um erro? Jogue a primeira pedra. Não sobrou ninguém. Não sobra ninguém. Mas mesmo assim vivemos com as pedras no bolso, no coração, prontos a atirar na primeira oportunidade. Filhos queridos, a quaresma chega ao fim porque a Semana Santa se aproxima. Somos contemplados com a face do Cristo sofredor. Somos chamados a conformar a nossa vida a dele. Abra nosso coração, Senhor. Vamos pedir isso. É segunda-feira. Vamos pedir: Senhor, tenha misericórdia de nós, que não sejamos juízes de ninguém. E nessa tarde de segunda-feira, ei,

Rádio Difusora de São Miguel. Aqui você tem o melhor na sonorização, na qualidade e na programação. Programação Difusora M, um show de rádio pra você. Depois de tudo que passou, nunca mais na vida ia sentir amor, nunca mais iria desejar alguém. Eu sempre soube de tudo dessa sua história, nunca falei nada, só fiquei de fora. E era obrigado a ver você se machucar. Mas saiba que o amor não é assim. Sempre desejei ter você pra mim. Me deu uma chance, paixão. Eu te quero tanto, mas você nem liga. Sei que ainda existe alguém em sua vida. Mas se lembre que ninguém vai te amar como eu te amo. Eu te quero e não quero nada em troca. É tão bom poder estar à sua volta. Me dê uma chance que não vai se arrepender. Ah, como eu amo você. Saiba que o amor não é assim. Sempre desejei ter você pra mim. Me dê uma chance, paixão. Eu te quero tanto, mas você nem liga. Sei que ainda existe alguém em sua vida. Mas se lembre que ninguém vai te amar como eu te amo. Eu te quero e não quero nada em troca. É tão bom poder estar à sua volta. Me dê uma chance que não vai se arrepender. Ah, como eu amo. Eu te quero tanto, mas você nem liga. Sei que ainda existe alguém em sua vida. Mas se lembre que ninguém vai te amar como eu te amo. Eu te quero e não quero nada em troca. É tão bom poder estar à sua volta. Me dê uma chance que não vai se arrepender. Ah, como eu amo você. Ah, como eu amo você. Nova difusora de São Miguel. Agora é. Com 2,5 kg. A maior potência do Alto Oeste. Uma cidade inteira na mesma sintonia. 1.370 kHz. Saúde é coisa séria, pode acreditar. Drogaria Nossa Senhora de Fátima. Drogaria Nossa Senhora de Fátima. A mais nova farmácia da cidade de São Miguel. Profissionais capacitados. Não tem complicação. Tudo em medicamentos, perfumaria e outros. Com preços especiais para você. Um espaço aconchegante, acolhedor e a atenção que você precisa na hora de comprar o seu medicamento. A Drogaria Nossa Senhora de Fátima fica localizada na rua Deputado Ezequiel Fernandes, próxima à Rádio Difusora, no centro da cidade de São Miguel. E tem a organização de Fátima Toinho e Alain Bruno. Saúde, economia, tudo em um só lugar. Profissionais capacitados, não tem complicação. Você procura uma loja de informática atenciosa que oferece produtos e serviços de qualidade? Você tem!

família. De São Miguel para o mundo, acesse www.difusoradesaomiguel.com.br. Passando por sua vida, sou uma saudade que nunca mais será esquecida. Se você quiser, me ame agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais. Mais. Se você quiser, me beija agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não posso ficar nem mais. Você. Se você quiser, me ame agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais.

sintonizam AZYJ 940, 1370 kHz, Rádio Difusora de São Miguel, AM, com 2,5 kg de potência, a maior potência do Alto Oeste. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Difusora de São Miguel, AM, 1370 kHz, apresenta o Forró Pé de Serra. O Forró Solado. Forró da Atualidade. E o especial com o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Vem, morena, pros meus braços. Vem, morena, vem. No ar, Forrozão da Difusora. O melhor do Nordeste está aqui. Produção e apresentação, Jovesi Rodrigues. A hora certa para você ficar bem informado, já são 16 mais 4 minutinhos. 16 mais 4 é a hora certa da cidade para você. Nessa tarde de segunda-feira, dia 27 de março de 2023. Para você que hoje está apagando velinhas, nossos votos de muitas felicidades, muita paz, muita saúde, que o Papai do Céu te abençoe com muita felicidades. Para você aí das quebradas, das bibocas do meu querido sertão, aquele alô, aquele abraço. Agradecemos pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Ali do outro lado, operando os graves médios e agudos, levando esse som cristalino, a rainha do rádio Mário Xuxa, já mandando também aquele alô, aquele abraço para você, internauta, para você que nos escuta através do aplicativo e também para você aí do outro lado do seu receptor. A coordenação geral é do meu compadre Valdelson Senna, a quem eu mando aquele alô, aquele abraço. A partir de agora, você afasta aí a mesa do centro da sala, tira as cadeiras e converse aí com sua comadre, fale bem baixinho no ouvido dela para dançar aí agora, nesse momento, Gonzagão e seus convidados. 16 mais 5, boa tarde. Eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 13.300. Você tem que me voltar 16.700. Mas se eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 13.300, você tem que me voltar 16.700. Mas 16.700. Por que 16.700? 16.700. Mas se eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 13.300, você tem que me voltar 16.700. Mas 16.700. 16.700. 16.700. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mangos pra pagar 13.300, 17.700. Você tem que me voltar, é 17.700. É 16.700. É 16.700. Mas se eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 13.300, você tem que me voltar 16.700. Mais 16.700. 16.700. Mas olha aqui, se eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 13.300, você tem que me voltar 16.700. Mais 16.700. 16.700. Mais 16.700. 16.700. Eu acho bom você tirar os novos fora e evitar que eu vá embora e deixe a conta sem pagar. Eu já lhe disse que essa droga está errada, vou buscar a tabuada e volto aqui pra lhe provar. Você tem que me voltar 16.700. É 16.700. É 16.700. Mas se eu lhe der 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar 16.700. Por que 16.700? 16.700. Mas rapaz, olha aqui, se eu lhe der 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar 16.700. 16.700. 16.700. Mas se eu lhe der 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar 16.700. Mas 16.700. 16.700. Por que 16.700? Pô, olha aqui. Mas se eu lhe der 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar 16.700. Mas por que 16.700? 16.700. Mas olha aqui, rapaz. 16.700. Então deixa. Por isso é que eu não gosto de discutir com gente ignorante. Por isso é que o Brasil não progrede, viu? Isso eu não quero dizer nada. Tô ligado na melhor 1370 kHz. Uma certa madrugada, eu peguei uma estrada cheia de serração. Numa curva perigosa, reduzi, pisei no freio, derrapei na contramão. Mas na frente à direita, avistei alguém parado, acenando com a mão. Eu parei ao lado dela, perguntei o que fazia, sozinha na escuridão. Era uma moça linda, toda vestida de branco, me chamou logo a atenção. Me pediu uma carona, precisava chegar logo, pra cumprir sua missão. Quando eu olhei de lado, fiquei todo arrepiado, bateu forte o coração. Percebi naquela hora que o carro ia sozinho, sem ninguém na direção. Ela disse: não se assuste, que você agora está sobre minha proteção. Vá seguindo seu caminho, com sua carga pesada, muita paz no coração. Seja sempre um bom filho, que o pai lhe guiará por essa imensidão. Lhe desejo boa viagem, sou Maria, mãe de todos, tenho o poder de salvação. Aquele anjo era Maria, Santa Maria, mãe de Jesus. Aquele anjo era Maria, Santa Maria, que nos conduz. Aquele anjo era Maria, Santa Maria, mãe de Jesus. Aquele anjo era Maria, Santa Maria, que nos conduz. Sucessos e Tom Músicas. Na

na Central dos Ovos, no centro da cidade de São Miguel. Alô, meu amigo Cosmo, um abraço pra você, né? Tá ouvindo lá, com certeza, a programação. Sim, tem mais. É, tem aqueles tambores grandes de você pôr água, né? Nesse período chuvoso, você quer armazenar água, pode procurar meu amigo Cosmo, que ele tem aqueles tambores grandes, né? Que cabe bastante água com aquela tampa que rosca, aí fica, né, água armazenada sem nenhum pequeno problema. Pode procurar meu amigo Cosmo na Central dos Ovos, aí no centro da cidade de São Miguel. Coladinho aí com meu amigo do frigorífico no centro da cidade, Antônio de Geraldo de Jirimias. Coladinho também, encostadinho aí com meu amigo Cosmo. Lá você vai encontrar carne de criação, carne de porco, carne de gado, linguiça caseira, buchada de gado, frango abatido na hora, carne de sol e tem queijo e mel de italiana. Procure aí, localiza aí bem pertinho aí do meu amigo Cosmo, Rua Doutor Luiz Torquato, no centro da cidade, pertinho do meu amigo Cosmo, que nesse momento tá lá com o rádio ligado ouvindo a programação. Olha, deixa eu mandar um abração aqui para meu amigo, rapaz, Lidomar do restaurante Cajueiro. Alô, meu amigo Lidomar. Alô, Galeguinho, rapaz, o Galeguinho do restaurante Cajueiro reside aí no Sítio Paus Branco, tá lá com o rádio ligado, ouvindo a gente. Aquele abraço aí para meu amigo Lidomar e o Galeguinho, que é funcionário aí do restaurante Cajueiro. E a rapaziada, os meninos que trabalham ali, todos, eu mando aquele alô, aquele abraço aí para todos vocês aí, do restaurante Cajueiro. Alô, meu amigo de Assis e dona Lúcia, lá no Sítio Paus Branco da Capela. Está com o radinho ligado também, ouvindo a programação, e a gente agradece aí pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Quem está de radinho ligado é dona Vilani e meu amigo Gilberto aí na Cachoeira e Carol, né? É essa rapaziada aí, essa moçada aí, né? Dona Vicença, né? Carol, Caroline, Daniel se é por aí, né? Guga, Guguinha, um abraço para todos vocês aí, eu agradeço aí o carinho e a audiência e a companhia. Está dado aí o alô para a minha amiga, né? A esposa do meu amigo Gilberto, dona Vilani, que passou há pouco tempo aqui e pediu que eu mandasse aquele alô, que ela já ia para casa e ouvir a programação juntamente aí com a família aí na Cachoeira. Deixa eu mandar também um abração para Antônio de Pedro Negro. Alô, meu amigo Antônio de Pedro Negro, aí no sítio Olho d'Água do Ramo, pertinho aí do meu amigo Miguel Barros, né? Também a gente está ouvindo a programação. A gente agradece essa rapaziada pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Meu amigo pintor Chico Guarda faz pinturas em geral, pinta porta, janela, reforma casa, tira vazamento de caixa d'água, está agora também usando aquele, né? Está usando aquele fogo de dar aquele queima na casa, né? Para queimar os insetos, né? Usa o maçarico, o verdadeiro maçarico, a gás, né? Para queimar os insetos que tiver aí na sua residência. Ou seja, né? Casa de caibro e ripas e telhas, com certeza aparecem insetos, né? Cupim, né? Também baratas, ninho de pardais, aparece tudo isso, né? E ele dá aquele fogo e faz a geral na casa e se responsabiliza pelo trabalho. Pode discar para ele aí, 84-994-598340. Pode discar aí para meu amigo pintor Chico Guarda, que ele vai bem rapidinho fazer o seu trabalho aí na sua residência. Alô, meu amigo Gilmar, um abraço aí para Gilmar Eletrônico, é o homem aí que trabalha com serviços, né? Rapaz, o homem conserta com tudo quanto é coisa, viu? Rádio, né? Geralmente quase ninguém quer consertar mais, mas meu amigo Gilmar Eletrônico é técnico, né? Conserta rádio, televisão, conserta receptores, essas coisas aí com o meu amigo Gilmar Eletrônico, ali na rua do hospital, rua Tenente Adalto. Receba esse abração aí, meu amigo, esse alusão aí do seu amigo, meu amigo Virgílio, e o amigão aí do meu compadre, né, Gilmar eletrônico. Olha, deixa eu lembrar aqui também que meu compadre, né? Meu compadre Pedro, ele, né, está aqui por trás da difusora, na casa da saudosa Vilani. Ele trabalha aí com consertos de panela, aqui por trás da difusora, na casa da antiga Vilani, no centro da cidade de São Miguel, pertinho da gente aqui, por trás da difusora. Conserta panelas, né? Faz serviço geral aí, trabalha com soldas e esse serviço aí, também consertos de panela de pressão, tábua de cortar carne, churrasqueira, serviço de solda em geral. O mesmo fica aqui por trás da difusora aqui de São Miguel e também atende domicílio, né? Vai diretamente também na sua residência. Aí você, dona de casa, que tá com as panelas aí, né? Já deu defeito, né? Precisa consertar, né? Precisa transformar aquela panela de pressão no outro tipo, né? Na caçarola, como a gente chamava antigamente. Pode começar com ele, que ele faz o serviço. Ele atende aqui, por trás da difusora, todos os dias, né? Das 7 às 11, de segunda a sexta. E aos sábados, o dia todo. Você pode escrever para o zap do meu amigo, 84996-221018. 84996-221018. Pode conversar com o meu compadre Pedro, que ele faz o serviço e garante. Tem responsabilidade. Olha, deixa eu mandar também um abração aí para meu amigo Maicon Tintas Automotivas. Aí você pode conversar com o mesmo pelo telefone, 91-18-54-60. Pode conversar com meu amigo Maicon, né? Tinta automotiva, né? Para carros, né? Esse serviço aí é com o meu amigo Maicon, né? Ali bem pertinho da escola Adelina Barbosa. Pode conversar com meu amigo Maicon. Tinta Automotivas, que ele está lá à inteira disposição. É o filho do meu amigo Marquinhos. Marquinhos é o homem da aí que trabalha, né? Com serviços, né? De pinturas de carro, né? Serviço geral aí, né? Com meu amigo Marquinhos, aí na saída para Coronel Pessoa, que é o pai do meu amigo Maicon Tintas Automotivas. Um alô para eles aí, que com certeza meu amigo Marquinhos está também ouvindo a programação. Olha, deixa eu mandar um abração para meu compadre, que está com o rádio ligado, seu Chico de Altamiro. O vaqueiro velho arrochado, aí no sítio Lagoa dos Milhomens. Está lá com o rádio ligado, ouvindo a programação, curtindo o forrozão. E meu compadre Beni Dalina e Dona Rosa Torres. E meu compadre Raimundo Bem-vindo e Dona Josefina Torres. E meu amigo Francisco. E a esposa dele também está ouvindo a gente aí lá no sítio sítio Lagoa dos Milhomens. Aquele alô, aquele abraço para vocês. A turma aí do sítio Agreste está nos ouvindo aí, a rapaziada aí pediu aí que eu mandasse um alô, meu amigo Dedé, né? Dedé de Tica e a sua esposa Antônia, Larissa, Laís, Laiane, Miguel de Vanda e o homem da marcenaria José de Doso. Um abraço para eles aí, que está nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Meu compadre Vovô e Dona Loura. Dona Loura escuta todas as tardes da programação aí no Agreste de Baixo. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência e pela companhia. A hora certinha para você ficar bem informado, já são 16:26. Vamos trazer mais forrozão aí com o Gonzagão e seus convidados, já mandando aí para José Lopes e a sua esposa Josefa, aí na Cachoeira, está nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia. A gente volta já já com mais notícias aqui no Forrozão do Macho Velho. Boa tarde. Faz três noites que pro norte relampeia, asa branca ouvindo o ronco do trovão. já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. A seca fez o deserto da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. Rios correndo, as cachoeiras tão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. E asa branca, tarde canta, que beleza. Ah, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. E asa branca, tarde canta, que beleza. Ah, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Sentindo a chuva, me arrescordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalha meus planos, que é que ai, o seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha meus planos, que é que ai, o seu vigário, vou casar no fim do ano. Na melhor 1370 kHz. Fazenda esquisita, quando pequeno eu fui vítima de uma doença maldita. Ele pra beira da estrada me levou passando mal, tentando pegar um carro pra irmos ao hospital. Ficou no meio da estrada, logo que um carro surgiu, o qual parou bruscamente e a poeira cobriu. Uma mulher dirigia, machou o vidro e parou. Eu estou com tanta pressa porque me atrapalhou. Meu pai falou, é meu filho, que está mal de morrer. Me leve até a cidade e cobre o que merecer. Ela falou, vão a pé, sofrer pra pobre é comum. Meu carro é novo e tá limpo, não sujo com qualquer um. E acelerou o carro, e o chão estremeceu. Meu pai baixou a cabeça e uma lágrima desceu. Falou e pagando a voz, ouvindo meus tristes ais. Já ouvi não que doeu, mas esse doeu demais. Depois um filho de Deus, em um caminhão de gado, me levou sem cobra nada, ligeiro eu fiquei curado. Fui crescendo e trabalhando, aos 20 anos de idade, consegui montar um grande frigorífico na cidade. Um dia em meu escritório, uma senhora entrou, com o ar de preocupada, timidamente ela falou: senhor, fui dona de carro, dinheiro, casa e hotel. Tudo se acabou e hoje vivo pagando aluguel. Minha filha é estudante, quer fazer vestibular. Precisa fazer cursinho, não tenho com quem pagar. Para pagar pelo menos parte partes dos estudos dela. Vê se no seu frigorífico tem um emprego pra ela. Reconheci a mulher, mas não quis comentar nada. Disse apenas sua filha, por mim já está empregada. A moça era competente, muito estudiosa e bela. Terminou os seus estudos, depois me casei com ela. Um dia a mãe dela disse, você nunca me falou. São seus pais e aonde nasceu e como enricou. Quero saber a origem do homem que sempre quis me ajudar e fazer minha filha tão feliz. Respondendo a ela eu disse, já que quer saber quem sou, sou o filho do vaqueiro que a senhora deixou. Na beira da estrada, exposta a sol, vento e barro, e não me trouxe porque não ia sujar seu carro. Ela ficou muito triste, mas eu falei educado. O mal se paga com o bem, já esqueci o passado. Só quero que não esqueça que grande é Deus de Davi. O mundo dá muitas voltas, quem deve aqui paga aqui. Só quero que não esqueça que grande é Deus de Davi. O mundo dá muitas voltas, quem deve aqui paga aqui. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tome Músicas. Engenho velho gemedor, foste o grande pioneiro. Se o espírito não me engana, tu moías toda a cana que trazia o cambiteiro. De uma légua de distância, a gente já escutava o apoio do vaqueiro. O estalo do chicote que tangia um magote de boi gordo e tão faceiro. Engenho velho pra você, ainda tiro meu chapéu. Eu me lembro da doçura, do sabor da rapadura, da garapa e do teu mel. Hoje passando em teu terreiro, ó meu velho pioneiro, que saudade que me deu. As moendas enferrujando, a madeira se rachando, e teu destino é igual ao meu. As moendas enferrujando, a madeira se rachando, e teu destino é igual ao meu. Engenho velho gemedor, foste o grande pioneiro. Se o espírito não me engana, tu moías toda a cana que trazia o cambiteiro. De uma légua de distância, a gente já escutava o aboio do vaqueiro. O estalo do chicote que tangia um magote de boi gordo e tão faceiro. Engenho velho pra você, ainda tiro meu chapéu. Eu me lembro da doçura, do sabor da rapadura, da garapa e do teu mel. Hoje passando em teu terreiro, ó meu velho pioneiro, que saudade que me deu. As moendas enferrujando, a madeira se rachando, e o teu destino é igual ao meu. As moendas enferrujando, a madeira se rachando, e o teu destino é igual ao meu. Nova difusora de São Miguel, agora é com 2,5 kg, a maior potência do Alto Oeste. Uma cidade inteira na mesma sintonia. 1370 kHz. Clínica Dr. Flávio Bessa, Rua Deputado Ezequiel Fernandes, mesma rua do hospital, bem em frente ao lojão do Caruaru, em São Miguel, realizando exames de endoscopia digestiva alta, com atendimento em gastroenterologia, com o profissional Dr. Alisson Bessa. Nossa clínica conta também com atendimento em cardiologia com o Dr. Maxon Alexander, endocrinologia com o Dr. Clineu Alencar, estética avançada com a doutora Ana Luzia e tratamentos odontológicos de segunda a sábado. Dispomos ainda de um laboratório de análises clínicas com realização de exames de sangue periodicamente. Para mais informações, entra em contato no telewhatsApp 84996345581. Clínica Dr. Flávio Bessa, fazendo a diferença na saúde e bem-estar de nossos clientes. Se você está procurando por uma carreira gratificante e desafiadora, uma carreira na área de enfermagem pode ser a escolha perfeita para você. A Escola Profissionalizante Catarina de Siena abre vagas para o curso técnico em enfermagem na cidade de São Miguel, com matrículas abertas para esse ano de 2023. E o melhor, já temos a data de início do curso, que será dia 2 de maio de 2023. Não perca a chance de seguir seus sonhos e se tornar um técnico em enfermagem qualificado. Matricule-se já através do telewhatsApp 84999454124. Ou ligue para Fatinha Dantas através do WhatsApp 991-462464 ou 991-913591. Falando com Elia, venha você também ser um grande profissional na área de técnico de enfermagem. Matricule-se na Escola Profissionalizante Catarina de Siena, Educação Profissional. Promoção Páscoa de preços baixos, Casa Franquinho. Nessa Páscoa, a Casa Franquinho está liquidando toda a loja com preços que cabem no seu bolso. Confira aí. Roupeiro Natal, 6 portas, 2 gavetas, apenas 650. Roupeiro Paris, 6 portas, 6 gavetas, apenas 969. Colchão Ortobon, ISO 60, casal, apenas 850. Cozinha Madini, Heloísa, apenas 899. Roupeiro Cancun solteiro com espelho, apenas R$780. Tanquinho Color Mac, 10 quilos, apenas R$560. Tanquinho Color Mac, 20 quilos, apenas R$850. Conjunto Box Imperador Molas Casal, apenas R$870. Isso e muito mais ofertas para deixar sua Páscoa com uma casa mais bonita e economizar muito mais. Páscoa de preços baixos é na Casa Franquinho. A Clínica Vida em São Miguel agora conta com o atendimento da mastologista doutora Gabriela Jacome, especialista em saúde das mamas. A mesma realiza consultas com avaliação de ultrassom, biópsia e punção de mama, cirurgia de mama e ainda realiza os tratamentos para dores na mama, nódulos da mama, câncer de mama e exames em homens. Doutora Gabriela Jacome, mastologia e cirurgia geral, agora atendendo na Clínica Vida, na Rua Manuel José de Carvalho, próxima à Igreja Matriz, em São Miguel, Rio Grande do Norte. Doutora Gabriela Jacome, especialista em saúde das mamas. Oi, compadre, tás vindo da Doni? Fui ali comprar meus medicamentos. Graças a Deus, parece que o médico cortou os medicamentos pela metade. E nada, homem, foi o dinheiro que não deu mesmo. Oxente, compadre, pois compre seus medicamentos na farmácia de João Bosco, a drogaria micaelense. Lá você compra seus medicamentos tudinho e ainda sobra um dinheirinho, porque a farmácia de João Bosco é a mais barata da região e tem o melhor atendimento. Aceita todos os tipos de cartão de crédito. E o melhor é que não falta medicação, perfumaria, cosmético em geral. E ainda tem medicamento de graça da Farmácia Popular, na Drogaria Micaelense, que é a farmácia de João Bosco, compadre. Tem medicamentos ético, genérico e similar. O teleatendimento é 3353-2505 ou 99947-4192. Drogaria Micaelense é a farmácia de João Bosco. Eita, compadre, então eu vou correndo pra lá. Gás

ligado na melhor. 1370 kHz. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tome Músicas. Que eu hei de ver você bater em minha porta. Deixa, é sempre assim, quem ri por último ri melhor. Deixa, a vida é isso e o mundo vem dar tantas voltas. Talvez em uma delas você vai me encontrar. Deixa, que eu hei de ver você bater em minha porta. Deixa, é sempre assim, quem ri por último ri melhor. Deixa, a vida é isso e o mundo velho dá tantas voltas. Talvez em uma delas você vai me encontrar. Eu sonhei você chorando, viu bichinha, sem saber o que fazer. Só porque me viu passando com alguém sem ser você. E pra quem não tava ligando, reagiu sem perceber. Eu já tô até pensando, quer que eu volte pra você. Deixa, que eu hei de ver você bater em minha porta. Deixa, é sempre assim, quem ri por último ri melhor. Deixa, a vida é isso e o mundo velho dá tantas voltas. Talvez em uma delas você vai me encontrar. É João Bandeira, João Bandeira Júnior e o forró Calcinha de Renda. Eu sonhei você chorando, viu bichinha, sem saber o que fazer. Só porque me viu passando com alguém sem ser você. E pra quem não tava ligando, reagiu sem perceber. Me deixou até pensando, quer que eu volte pra você. Deixa, que eu hei de ver você bater em minha porta. Deixa, é sempre assim, quem ri por último ri melhor. Deixa, a vida é isso e o mundo velho dá tantas voltas. Talvez em uma delas você vai me encontrar. Talvez em uma delas você vai me encontrar. Nova difusora de São Miguel. Agora é. Agora é. Com 2,5 kg. A maior potência do Alto Oeste. Uma cidade inteira na mesma sintonia. 1370 kHz. Estamos apresentando Forrozão da Difusora com Jovesi Rodrigues. Pois é, meu velho, é a hora certa para você ficar bem informado. São 16 mais 50 minutinhos. 10 minutos nos separam das 17 horas. Às 17h30 tem encontros de violeiros. Aquele alô, aquele abraço, né, para todos que também gostam da cultura nordestina. Olha, meu amigo Virgílio está mandando um abraço a todos seus amigos de São Miguel. Seu amigo Chico Alegria, a vereadora Sandra Flor, o prefeito da cidade, né? E demais amigos aqui de São Miguel e de toda a região. Principalmente meu amigo Gilmar. Né? Gilmar, recebe um abração aí. Um alô, boa tarde do seu amigo Virgílio. Grande Gilmar, eletrônico, é técnico de eletrônica. Recebe esse boa tarde aí do seu amigo Virgílio. Olha, deixa eu lembrar aqui que o vereador Elias do Saudoso, Manuel Alexandre, está mandando um abraço a todos os seus amigos correligionários de São Miguel e de toda a região. Receba esse boa tarde do Elias, vereador, eleito pela vontade do povo, segundo mais bem votado na história política, de São Miguel e também do seu Mano Enoque, da família inteira aí, toda a família do aí, né? Dona Priscila, a esposa do meu amigo Elias, está mandando boa tarde aos correligionários do seu esposo Elias, né? E meu amigo Enoque, a esposa do Enoque, Dona Terezinha, seu Miguel, Doca Pedro, meu amigo Boca, meu compadre Tonhão, toda a família aí, estão mandando um abraço a todos e agradecendo aí pela essa votação legal aí do vereador Elias, do saudoso Manuel Alexandre. O Boi Bom mudou de endereço, mas mudou para cada vez melhor. Está instalado aí na rua Padre Tertuliano Fernandes, número 358, São Miguel, Rio Grande do Norte. Os telefones para você adquirir todo esse tipo de frio, você disca para 84-994-317881, 991-883-8601. Pode cair, que eles atendem todos os dias, de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 5:30 da tarde. Vou falar em figurífico, meu amigo Jocélio, Galeguinho do Azul, aí do sítio Arrelo. Ele tem seu frigorífico lá, atendendo a clientela, aquela região toda, abastecendo aquela região toda ali, Santo Antônio, Varrelo, Melo, né, aquela região toda ali, pessoal aí da Serrinha dos Lagoas dos Marinheiros, Serrinha dos Marinheiros, região toda aí, crioulas, demais regiões aí, são abastecidos, né, aí pelo meu amigo Jocélio, o Galeguinho do Azul. Lá tem carne de porco, linguiça, frango, trocinho, buchada, tudo isso e muito mais, ponto de entrega domicílio. Já tem um rapaz aí, já pronto para entregar aí nas residências. Você chega lá também, enquanto ele tá cortando a carne, né? Você espera um pouquinho e você toma aquela cervejinha, toma aquela cachaçinha e no mesmo tempo tem um tiragosto aí por conta da casa. Geralmente é nos sábados, mas sábado e domingo, né? Então você toma aquele aperitivo e vai pagar, paga só a bebida, o tiragosto é por conta do Galeguinho dos Azul. É o empresário, o homem das costas largas. Olha, deixa eu lembrar aqui do frigorífico do meu amigo Antônio Geraldo Jeremias. Lá você, cliente amigo, vai encontrar carne de criação, carne de porco, carne de gado, linguiça, frango, toucinho, buchada, tudo isso muito mais, né? Tem também frango abatido na hora, tem carne de sol, manteiga da terra, queijo e mel de italiana. Ali fica localizado na rua Doutor Luiz Torquato, no centro da cidade, bem pertinho aí, coladinho aí com o meu amigo Cosme da Central dos Ovos. Como está avisando também, é que tem promoção todos os dias, bandeja de 14, de 15, 16, 17, R$19. Tem também promoção de cerveja Skol, Brahma e Boêmia. Temos queijo MM. Central dos Ovos, qualidade e confiança para a sua mesa. Ao mesmo tempo, no mesmo local, você pode comprar eletrodomésticos seminovos. Tem fogão, geladeira, né? Tem também freezer e ele também está vendendo bujão de gás vazio. Tem também aquele, né? Tem aquele, aquele vasilhame de guardar água, tambor grande, que tem a rosca, né? Que pega bastante água. Também tem lá novos. Então, tudo isso e muito mais você vai encontrar aí na Central dos Ovos. Ele está avisando também que compra, tanto vende como compra. Se você tiver um eletrodoméstico aí bem zelado, do jeito aí, sem nenhum pequeno defeito, pode procurar meu amigo Cosmo, da Central dos Ovos, que ele negocia com você, viu? Pode discar para ele aí, conversar com ele, depois você vai lá e faz, fecha o negócio. Pode discar para 849-81-34-2601. Pode conversar com ele, que ele é o homem dos negócios. Vende o precinho que cabe no seu bolso e compra também bem direitinho e paga bem direitinho. Olha, se eu lembrar aqui, atenção minha amiga dona de casa, se suas panelas aí de pressão deu defeito, está precisando reformar, renovar a panela, a Oficina São Francisco, consertos de panela de pressão, tauba de cortar carne, churrasqueira, serviço de solda em geral. O mesmo meu amigo Pedro está também avisando que atende também nas residências. A Oficina São Francisco fica aqui por trás da Rádio Difusora de São Miguel, rua Doutor Severiano, número 40, por trás da Difusora, aqui em São Miguel. Ali na garagem da casa da antiga Vilani. Meu amigo Pedro, avisa aí e você pode vir aqui que ele atende você, dona de casa, no mesmo local, das 7 às 11 e de segunda a sexta-feira e aos sábados, o dia todo. Se querendo conversar pelo zap, encomendar o serviço, ou trazer as panelas, conversar, bater aquele papo, saber o preço direitinho, como é o conserto, se informar melhor. Aí você diz que é para o zap aí do meu amigo Pedro, 84996221018. Pode vir lá, tem uma plaquinha do lado aí, com esses mesmos números, esse mesmo número aqui, para você ligar e ir atender a você, cliente, ou que passa a ser cliente aí do meu amigo Pedro. O poeta do Bezerra é o poeta dos balaios, sempre às sextas e sábados, atendo aí a seus amigos de São Miguel e toda a região. Através da programação, ele está mandando um abraço aí a todos os seus amigos, toda a clientela dele aqui de São Miguel e região. Ele atende ali pertinho da Multicoisa, do Banco do Brasil, do Box 2, ali pertinho do meu amigo, Benedito, no Box 2, sempre passa ali por ali, atende a você, aos seus clientes aí naquela região todinha ali, viu? E nos quatro cantos da cidade. Poeta Aldo Bezerra, poeta dos balaios, está lá se balançando numa rede de varanda e escutando a programação. Maicon Tintas Automotivas, tinta para carros e a área imobiliária. Pode discar para ele aí para 991-18-5460. Pode ligar aí, conversar com ele e você faz um bom negócio. Ou localiza o mesmo aí, pertinho da escola Adelina Barbosa. Um abraço aí para meu amigo Maicon Tintas Automotiva, filho do meu amigo Marquinhos Pintura e Funilaria. Está lá ouvindo a programação ali na sua oficina, na saída para Pau dos Ferros. Carros novos e seminovos é com Boró do Leite e Luan do Leite na saída para Pau dos Ferros. Se você quer comprar carro novo ou seminovo, pode conversar com os dois aí, Boró do Leite e Luan do Leite, você faz um bom negócio. Tanto compra como vende, recebe seu carro mais usado, parcela, recebe seu terreno, sua casa, eles são os negócios, viu? Meu amigo Luan e meu amigo Boró do Leite são os proprietários aí na saída para Pau dos Ferros. Para melhores informações, pode discar para 991-16-1154. 991-16-1154. Você conversa aí com o Boró do Leite, Luan do Leite, e você faz aí um bom negócio. Meu amigo Virgílio está mandando um abraço a seus amigos lá do Goiás, e seus familiares em Brasília, no Distrito Federal. A sua filha Virgínia e seus dois filhos que escutam aqui a programação através do aplicativo. E os amigos aqui de São Miguel, recebam um abraço aí do grande Virgílio, um homem grande do coração, maior do que ele mesmo. Está ouvindo lá a programação com certeza nesse momento. Olha, meu amigo Zé Limão Novo é o homem que conserta todos os tipos de forrageira. Ele avisa que se for preciso, faz a forrageira e dá a garantia. Você localiza o mesmo ali por trás do cemitério velho, na Baixada. É o homem ferreiro arrochado mesmo, viu? Trabalha e faz o serviço e garante. Pode ir lá procurá-lo todos os dias, se ele atenda aí seus amigos de São Miguel e de toda a região. JL Móveis é do meu compadre Julimão, ali na Ademar Liberato. Portas, janelas, esquadrilhas em geral, tudo isso muito mais é com meu amigo Júlio Limão, na Ademar Liberado. Um abraço aí para Júlio Limão, que está também nesse momento trabalhando aí e ouvindo a programação. Alô, meu amigo Adelino, seu Adelino, um abraço para o senhor. Todas as tardes ele escuta a programação com o radinho ligado, ouvindo atentamente a programação do Forrozão do Macho Velho e também o Encontro de Violeiros. Meu amigo Décélio Taxista, você pode conversar com ele através do zap 91 15 36 35. Pode conversar com meu amigo Décélio Taxista. Meu amigo Josimar é mototaxista. Mototaxista é de carro, ele é mototaxi, de moto. Pode conversar com ele ali na saída para Pereiro, ali no bairro ali do Açude Novo, na saída para Pereiro. e você localiza ele aí e faz uma boa viagem. Alô, meu amigo Vanildo, um abraço para você. Alô, seu Vicente André. Alô, a esposa de seu Vicente, dona do carro, se eu não me engano, é dona do carro, né? Tá ouvindo a programação e as meninas aí ouvindo atentamente a programação Forrozão do Macho Velho. Muito obrigado aí todos pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Olha, a hora certinha para você ficar bem informado, já são 17 mais 2 minutinhos. 17 mais 2, a hora certa da cidade para você. Vamos trazer mais Forrozão e dedicar os amigos todos aí, a Juarez do Trator, Zé de Augusto, na Cachoeira, seu Fernando, dona Fátima, pessoal que está nos ouvindo aí, dona Leopoldina, Rafaelina, João de Deus, essa rapaziada aí do Sítio Agreste, de baixo e de cima, não perdem uma só programação. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e pela companhia. 17 mais 3, vamos trazer Gonzagão e seus convidados. Vamos botar o povo para balançar. Eita, menino! Essa Chico Gunha aí, menino, não tá deixando o caba dançar, não, viu, cara? Caba que é dançador, tá sem poder dançar. O rei tá meio esculambado também, viu, cara? Eita, rapaz, já me pegou duas vezes, né? Eita, menino, você tá bonzinho, quando pensei que não, você pra dar uma passada, dá o maior trabalho do mundo. O cara pensa que o caba tá bêbado, né? Viu, o caba na rua banzando sem poder andar, pra descer um batente, é um sacrifício maior do mundo. É aquele sofrimento, né, quadro? Meu amigo José Lopes, um abraço, dona Josefa, a sua esposa aí na Cachoeira, Assis e dona Lúcia, lá no Pau Branco da Capela, ouvindo a programação. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Lindomar, do restaurante Cajueiro. Grande Lindomar, lá, rapaz, não é brinquedo, não. Tem comida boa, demais da conta e à vontade. Você, um prato de comida lá, meu irmão, se você... não for muito comedor, você não dá vencimento, não, viu? E o atendimento é muito bom, meu amigo Lindomar e meu compadre Galeguinho, né? Meu amigo Galeguinho e os outros funcionários atendem muito bem os amigos de São Miguel e de toda a região. 17 mais 4, Gonzagão e seus convidados. Boa tarde. No meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N. O F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z. Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N. O F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N. O F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z. Tô ligado na melhor 1370 kHz. Thank you. 2,5 kW, a maior potência do Alto Oeste. Uma cidade inteira na mesma sintonia. 1,370 kHz. Ô, Doi Tripa, olha, era pra disfarçar, agora tá mandando a radiola toda quebrada. Repara, seu pé, fica pra tu, tá? Você nada, você não sabe que eu sofri até agora. Depois de tudo, você chega de mansinha, me dando de presente a radiola. Radiola eu não quero, essa daí tá toda usada. Além de tudo, está com pitoco mole, parece uma sanfona quando está desafinada assim. A radiola pai do tão bonzinho deu a José, viu? O disco você deu a Josué, foi o gravador, coitadinho tá enguiçado de tanto levar de dada de João e de Mané. Só quero que você fique sabendo que eu não ando por aí pedindo esmola, trazendo este resto de sucata, querendo pegar mamata com essa velha radiola. Deus me defenda a radiola, eu não quero não essa daí. Tá todos a descangalhada, além de tudo eu está com pitoco mole. Parece uma sanfona quando está desafinada assim. A radiola eu não quero. Por quê? Essa daí tá toda usada. Empatou. Juro, pelo cinco chagas de Mané Valentim. Ô, machucado de bom. É, mais que Deus, ninguém, minha filha. Eu já pedi tanta coisa e você nada. Você não sabe o que eu sofri até agora, menina. Depois de tudo, você chega de mansinha, olha, me dando de presente a radiola. A radiola eu não quero não. Essa daí tá toda usada, escangalhada. Além de tudo, está com vitor por mole. Parece uma sanfona quando está desafinada, escangalhada, se para. A radiola eu não quero. Queira não. Essa daí tá toda usada. Isso. Além de tudo, está com vitor por mole. Parece uma sanfona quando está desafinada. Eu te falei, a radiola eu não quero. Tá todos a descangalhada, além de tudo está com pitoco mole. Parece uma sanfona quando está desafinada. A radiola eu não quero. Bonito. Essa daí tá toda usada. Além de tudo está com pitoco mole. Parece uma. E quem quiser contratar aqui pro Ceará, estamos apresentando. A hora certinha, já são 17 mais 18 minutinhos, 14, aliás, 17 mais 16, 14 minutinhos nos separam das 17h30. Daqui a pouquinho nós temos aí encontros de violeiros. Alô, meu amigo Normando, um abraço pra você. Senhor Normando, um abraço pra você, um abraço aí pra sua mãe, Judite, tá nos ouvindo aí, na estiva, pra Núbia, para Neuzimar e Lena e João, né? Essa turma boa aí. E deixa eu ver aqui, Camila. Alô, Camila, aquele abraço. Matheus e Agostinho. Todos estão lá com o radinho ligado, ouvindo a gente aí na estiva dos Grisóstomos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Bem pertinho do meu amigo Vigílio, né? Depois ali, o Vigílio ali, depois da passagem molhada, meu amigo Normando é para cá um pouquinho, está nos ouvindo nesse momento aí. Sua mamãe, né? Dona Judite, Núbia, rapaz, Neuzimar, Dona Lena, e também Camila, e Matheus e Agostinho. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Olha, deixa eu mandar um abração também e dedicar tudo de bom que tem daqui para frente para meu amigo José de Severino. Alô, José, recebi a encomenda, meu irmão. O rapaz aí não soube dizer o nome, mas creio, tenho certeza que foi você que trouxe a encomenda. Muito obrigado de coração mesmo, meu amigo José de Severino, aí no sítio Varrelo, está nos ouvindo, Sítio Melo, né? Sítio Melo está nos ouvindo aí, um abraço para ele, um abração também para Dedé, está nos ouvindo, e também para seu Severino. Seu Severino é o pai de Dedé, é o pai do meu amigo José, que está nos ouvindo aí no Sítio Melo. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência e muito obrigado pela encomenda. O rapaz aí não soube explicar, mas eu creio que foi você, meu amigo José. Olha, também meu amigo Antônio Sombra está nos ouvindo lá no sítio Boa Esperança. Alô, meu amigo Antônio Sombra, um abraço para você, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, pela companhia, essa turma boa. Quem está nos ouvindo também, nesse momento aí no sítio Cedro, seu Expedito Vitor. Alô, seu Expedito, um abraço, meu irmão. Muito obrigado aí, continue sempre nos ouvindo, que a gente só tem que agradecer aqui pela audiência e pela companhia. A hora certinha, já são 17:18. Falta apenas 12 minutinhos para as 17 horas. Hoje a gente vai aprontar aí algumas canções. Inclusive, eu já vou dizendo daqui e você vai procurar para mim aí, Senhora Mamãe, que é para meu amigo Normando, que está oferecendo para sua mãe, Dona Judite, aí na estiva dos Grisóis. Nesse momento ela está com o radinho ligado, ouvindo a programação. E você me procura aí também. É o poema Amor e Vingança, com o saudoso Chico Oliveira, para meu amigo Vigílio, que está nos ouvindo, gosta muito desse poema, está nos ouvindo, eu mando de coração para meu amigo Vigílio. E depois você me procura aí, Cabocla do Meu Sertão, com o poeta Aldo Bezerra, que outro dia me pediu, não compareci, né? Ele me pediu e eu não posso deixar de fora o pedido do meu poeta Aldo Bezerra, que está nos ouvindo também. Aí depois você me procura aí, aquela canção Deus é Meu Patrão, para meu amigo Fernando, lá na Cachoeira. Ele sempre diz que aí a gente sabe, tem gente para falar conosco? Então libera aí, Xuxa, às 17:19. Alô, boa tarde, alô. Olá, Xuxa, boa tarde, tudo bem? Sou eu, Rafaela, do Cita Agreste. Queria que você passasse a canção de Pedro Lourenço para oferecer meu pai João de Deus, a minha mãe Leopoldina, toda a galera aqui do Cita Agreste, a minha grande amiga Gisleide, e a você e a Jovesi, tá bom? Valeu, Rafaelinha, obrigado, minha irmã. É ela o cavaleiro, Xuxa, com poeta Pedro Lourenço, na voz do poeta Pedro Lourenço, para Rafaelinha, que ela já fez o oferecimento aqui ao vivo para seus familiares lá no sítio Agreste. A hora certinha, 17:20. Vamos trazer só mais dois forrozão? Aí em seguida a gente já entra aí com Encontros de Violeiro. Boa tarde. Atenção, senhores cabeludos, aqui vai o desabafo do quadradão. Cabra do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem citada, costeleta bem fechada, salto alto, fivelão. Cabra que usa pulseira, no pescoço medalhão. Cabra com esse jeitinho, no sertão de meu padrinho, cabra assim não tem vez não, não. Não tem beijão, não. Não tem beijão. Num sertão de cabra macho, que brigou com o Lampião, brigou com Antônio Silvino, que enfrenta um batalhão. Amansa burro bravo, pega a cobra com a mão, trabalha sol a sol, de noite vai pro sermão, reza pra Padre Cícero, fala com Frei Damião. Num sertão de gente assim, num sertão de gente assim, cabeludo tem vez não, cabeludo tem vez não, cabeludo tem vez não. Cabra do cabelo grande, calça justa bem citada, costeleta bem fechada, salto alto, fivelão. Cabra que usa pulseira, no pescoço medalhão. Cabra com esse jeitinho, no sertão de meu padrinho, cabra assim não tem vez não, não. Não tem vez não, não. Não tem vez não, num sertão de cabra macho, que brigou com o Lampião, brigou com Antônio Silvino, que enfrenta um batalhão. Amansa burro bravo, pega a cobra com a mão, trabalha sol a sol, de noite vai pro sermão, reza pra Padre Cícero, fala com Frei Damião. Num sertão de gente assim, num sertão de gente assim,

abrindo a faixa branca, mas logo a potranca eu perdi o boi. No meu cavalo abrindo a faixa branca, mas logo a potranca eu perdi o boi. Garçom amigo, serve aqui na minha mesa, abre uma cerveja e bote pra nós dois. Se eu arriar pensando nessa tonta, deixe que a conta eu pago depois. Se eu arriar pensando nessa tonta, deixe que a conta eu pago depois. Em meus delírios hoje falo de paixão, mas sua ingratidão você tem que pagar. Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de bar. Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de bar. Comigo, Juju, 997301, código 85. Vamos embora! Só no fundadinho. Minha morena, chegue pra cá, na dança chão, se deite meu cangote, pode cochilar. Tu é mulher pra homem nenhum, tá defeito, por isso satisfeito, com você vou dançar. Arrepiado, quase morro de paixão. E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teus beijos já foi feito os cochilos do amor. Vem pra cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Oi, vem cá, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Sintonizam AZYJ 940, 1370 kHz, Rádio Difusora de São Miguel, AM, com 2,5 kg de potência, a maior potência do Alto Oeste. Fique ligado, vem aí a próxima atração. A partir deste horário, Encontro de Violeiros, o melhor do repente, da cestilha e da canção. Encontro de Violeiros está no ar. Apresentação, Joveci Rodrigues. Alô amigos, alô São Miguel, alô Rio Grande do Norte, alô Paraíba, alô Ceará, um alô para uma banda do Brasil e do mundo, você que está sintonizado conosco, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Agora pegando um gancho, né? Carona aqui com Encontros de Violeiros, para você também que gosta das canções, dos poemas, das vaguejadas, das modalidades, e aqui a gente vai atendendo aqui os nossos amigos aqui da região também e fora também da região. Olha, a gente vai tocar, trazer a primeira, na sequência, a pedido de Normando, oferecendo a sua mamãe Judite, aqui no sítio Estiva dos Grisóstomos, uma canção Senhora Mamãe, a pedido de Normando, né? Também o oferecimento de Núbia, de Neuzimar, de Lena, de João Sobrinho, de Camila, de Mateus e Agostinho. Enfim, a família toda aí, dedicando aí a dona Judite. Essa aqui é a primeira, eu vou dedicar também para a dona Zilma, aí na Cachoeira, que ela gosta muito também dessa canção. Ela se emociona quando escuta essa canção, Senhora Mamãe. Tenho certeza que ela está lá já aí com os olhos lacrimando já, viu? Porque ela, quando escuta Senhora Mamãe, ela começa a chorar, lembrando, né, da sua mamãe, né, se lembrando da família e assim por diante. E em seguida a gente vai tocar Amor e Vingança para meu grande amigo Virgílio, que está lá na estiva dos Grisóstomos, também ouvindo a programação nesse momento. A gente vai trazer essas duas na sequência. Aí no segundo bloco a gente vai trazer Cabocla do Meu Sertão, a pedido do poeta do Bezerra, dedicando para seus clientes, as suas clientes, principalmente as mulheres que são clientes aí de Aldo Bezerra, que adquirem os balaios, compram os balaios com Aldo Bezerra. E na sequência, no segundo bloco, Deus é meu patrão para meu amigo Fernando, na Cachoeira, que é fã incondicional dessa canção. E depois, ela, o cavalo e eu, para Rafaelinha, lá no Sítio Agreste. Xuxa, você pode trazer essa Senhora Mamãe, eu já vou dedicar também rapidinho aqui, para meu amigo está escutando aí nesse momento, lá no Sítio Comum. Um grande amigo meu, aí o homem do bar, rapaz, está nos ouvindo, Benedito, está nos ouvindo aí, dedicar para Benedito, dedicar para a mãe de seu Benedito, né, dona Raimunda, dedicar para seu França, seu pai, a esposa do Benedito, né, dona Sandra, a seu Né, o pai de dona Sandra, a mãe de dona Sandra também, esse pessoal todos aí que está nos ouvindo, a gente dedica de coração mesmo, dedicar para meu amigo Gilberto, né? E que dedico também para sua mãe, dona Vicença, e para todos aí que estão ouvindo a programação. Xuxa, pode jogar essas duas atrações no ar. Poucas linhas estou lhe escrevendo agora, entre as quais alguns detalhes não posso deixar de fora. Tô na vida hoje ter tudo que quero a tempo e a hora. A felicidade é minha, mas ela vem da senhora. Não sou mais um menino, meu semblante transformou-se, mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse. Fala que eu sou tão bonito e que o meu sorriso é tão doce. Eu devo tudo na vida a quem ao mundo me trouxe. Mãe, eu a cada dia lhe admiro muito mais. Tudo que eu peço chorando, sorrindo, a senhora faz. Muitas mães são amorosas, mas nem todas são iguais. Papai me zelava muito, mas a senhora é demais. Mãe, eu já percebi que a senhora tá cansada, sua fisionomia completamente mudada, cabeça ficando branca, parece que foi pintada, o tempo lhe transformando e eu sem poder fazer nada. Mãe, a senhora é minha razão de viver, se preocupa comigo, procura me entender, resolve os meus problemas, mas me ajuda a resolver. Mãe, o que será de mim quando a senhora morrer? Pela senhora tenho eterna gratidão. Não sei se essas palavras confortam seu coração. Desculpe por lhe causar tanta preocupação. Se eu estiver longe, não chore quando ouvir essa canção. Desculpe por lhe causar tanta preocupação. Se eu estiver longe, se acalme quando ouvir essa canção. Se não queres me amar, mas do amor sou cativo. Sem teu amor eu só vivo tristonho, impressionado, pelo mundo embriagado, sem poder arranjar louvo. Muito embora eu diga ao povo que sou seu apaixonado. Fui preso e tu me deste desprezo só pra dar gosto a seu povo. Se queres voltar de novo, me ama com esperança. Só não recebe a aliança que recebeste de alguém. Quem faz uma vez faz cem, não merece confiança. Não quis, eu não me julgo feliz por consequência da sorte. Antes eu prefiro a morte baixar a eternidade do que ver a qualidade de quem botou-me a sofrer. O meu consolo é beber pra não morrer de saudade. Abandono por este mundo sem dono, pela sua inconsciência. Se hoje tem correspondência e com quem tu desmerece, um parente lhe aborrece, lhe chama de penitente. Quem foi seu antigamente, hoje faz que não conhece. Simpática e nova, foi a verdadeira prova de quem nunca me queria. Com letras falsas dizia: você para mim nasceu, mas o nosso amor morreu. Agora se separamos, unidos só não estamos por causa do signo seu. Das juras que me fizeste de nunca me desprezar, botou outra em meu lugar, suas juras foi perdida. Hoje passa aborrecida, faz que não está me vendo. Quando tiveres sofrendo, vai chorar de arrependido. Fora de hora, porque por quem a gente adora enfrenta todos os cansaços. Você deitava em meus braços, dizia que me queria. Suas palavras eu ouvia, mas se era em lealdade, só porque a falsidade era distrata eu não via. Seja um prêmio, não se iluda com boêmios, com conversas de andais. Hoje eu não lhe quero mais, vou ficar na solidão, no mundo da ilusão e ausente da mocidade, no cinema da saudade, fotografando a paixão. No mundo da ilusão e ausente da mocidade, no cinema da saudade, fotografando a paixão. Você está ouvindo Encontro de Violeiros com Jovesi Rodrigues. Pois é, meus amigos, tocamos mais uma. A primeira, Senhora Mamãe, para Dona Judite. A segunda, Amor e Vingança, para meu amigo Vigílio. Essas duas aqui eu já vou dedicar para meu amigo Marcondes, que é o pai de Xuxa, né? E Dona Socorro, aí na Sabino Leite, que está ouvindo a programação. Alô, seu Marcondes, dedicar para o senhor também, viu? Está nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia. José Lopes e Dona Josefa, na Cachoeira. Dedicar para vocês também, viu? Assis e Damiana e Lúcia. Assis e Dona Lúcia. Tá ouvindo também lá no Pau Branco da Capela. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Lidomar, do restaurante Cajueiro, também está nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho. E meu amigo Galeguinho, rapaz. O Galeguinho também é do restaurante Cajueiro. Dedicar para todos vocês aí, de coração mesmo. Olha, a gente vai trazer Cabocla do Meu Sertão. Para meu amigo Aldo Bezerra, oferecendo a seus clientes e amigos, e eu já vou dedicando aqui para os amigos que estão nos ouvindo nesse momento aí. É meu amigo Zé Arão, né? E Raimundo Arão, lá no Bonito do Acampamento, que está nos ouvindo. Também lá no Bonito dos Vieira, quem está nos ouvindo é Josefa, Neném, Lucival e também o cantor Mazinho. Para você, Mazinho, também dedico o maior carinho, essas duas atrações aí, para você que está nos ouvindo. Para Chico de Altamiro, na Lagoa dos Milhões, também dedico. Dedico também para meu grande amigo, rapaz, meu grande amigo que está nos ouvindo aí, João Belo. João Belo escuta todas as tardes aí no bairro Manuel Vieira e João Barata. Também escuta a programação. E meu amigo Antônio de Pedro Negro está por lá, viu? Ouvindo a programação, a gente agradece a todos vocês de coração mesmo. E meu grande amigo José de Severino, lá no sítio Varrelo, que está nos ouvindo aí, muito obrigado. Meu amigo Xuxa, para você também, Xuxa, e toda a sua clientela. Xuxa, vamos trazer aí mais duas canções aí, Cabocla do Meu Sertão e Deus é Meu Patrão, para Fernando na Cachoeira. E a última, a gente toca Ela, o Cavalo e Eu, para Rafaelinha, no sítio Agreste de Cima. Pode tocar, Xuxa, pode jogar no ar. Cabocla do meu sertão, oh, linda flor do ipê. Cabocla, faz muito tempo que a gente não se vê. Tem dias que às vezes eu penso que de triste vou morrer. Mas cabocla, até parece que tu já me esqueceu. Escrevi tantas cartas, você não me respondeu. Garoto, eu tô perguntando se tu quer morar mais eu. Eu vou cantar pra você, cabocla do meu sertão. Seu corpo tem a quentura da fogueira de São João. Seu cheiro tem um perfume da flor do manjericão. Seus olhos são duas faíscas queimando meu coração. Boca do meu sertão, eu vou dizer num segundo. E todo canto que passo me chama de vagabundo. Mas se eu casar com você, é a maior sorte do mundo. É de... No quintal da minha casa, minha nega, eu vou botar uma roça. Pra ninguém mais se importar com essa vidinha nossa. De manhã nós dois merenda, a mais tarde a gente almoça. Pra quando a lua sair, fica fazendo uma grossa. Encontra nós bem juntinho no batente da palhoça. Mandei fazer um ranchinho de palha, rama e cipó, na beira do garapé, pra nós pescar de anzol. Mandei comprar pra nós dois um casal de curió, pra quando eu sair de casa, meu benzinho não fica só. O amor que eu lhe tenho, não troco por ouro em pó. Quando eu tiver com sono, você me dá cafuné. Na beirada da minha rede, você vem lavar meu pé. Na beira do meu fogão, tu vai fazer meu café. Cabocla do meu sertão, eu já sei você quem é. Assim seremos felizes até quando Deus quiser. Assim seremos felizes, minha nega, até quando Deus quiser. Só quero ela. Não saio com ninguém, só vou com ela. Tá decidido. Eu vejo o paraíso quando a vejo. Desejo peca mais quando desejo tê-la comigo. Eu pego meu cavalo e boto a sela. Depressa, vou depressa à casa dela. Eu chego no terreiro e grito alto: seu amor sou eu. Aí a gente vai pra vaquejada, sem medo de se perder na estrada. Na volta a gente rompe a madrugada, ela, meu cavalo e eu. Ela, meu cavalo e eu. Ela, meu cavalo e eu. Eu já abri o jogo pro pai dela. Já disse o que devia pra mãe dela. Tá decidido. Daqui pro fim do ano a gente casa. Que pena, a gente ainda não tem casa. Mas eu consigo pro nosso cavalo um cercado, seguro de cerca e cancela. E um rancho na beira da estrada pra eu e ela. Ela, meu cavalo e eu. Eu, meu cavalo e ela. e eu meu cavalo e ela. Você está ouvindo Encontro de Violeiros com Jovesi Rodrigues. Pois é, meus amigos, mais uma canção boa aí. Ela, o cavalo e eu, na voz de poeta Pedro Lourenço, né? Mas é de Jonas Andrade, a pedido aí de Rafaelinha, lá do Agreste de Cima. Deixa eu delicar aqui bem rapidinho, seu Chico Romão, tá nos ouvindo aí na Estrada Velha. Um abraço para você, seu Chico, e dona Alice, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. E também quem está nos ouvindo é Silvério Barros, e dona Cota Liduína e Lindalva, e Zé, né, de Silvério Barros, está nos ouvindo também, família Barros aí, Chico Barros, aí na Cachoeira, o homem do trator, né, Juarez do trator, Zé de Augusto, é o meu amigo Jaqueirão, Jaqueirão e a sua esposa, né? Tá ouvindo também, a Cachoeira, um abraço, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e pela companhia. Vamos trazer mais uma aí pra gente fechar com chave de ouro, a canção Deus é meu patrão para meu amigo Fernando. A gente fecha com essa aí, com chave de ouro. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Sempre termino com essas frases: fé em Deus, fé na vida, fé em Jesus de Nazaré. Coração aberto, cabeça erguida e mais um dever cumprido. Amanhã estarei de volta novamente aqui no Batente da Difusora com o forrozão do Macho Velho, Gonzagão e os convidados e Encontro de Violeiro. Fiquem todos com Deus, um abraço, uma boa noite, um bom descanso, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Com Deus, falo dos amigos que às vezes são os meus inimigos, que fazem de tudo pra ver o meu fim. Cansado, abatido, choro pelos cantos, as lágrimas são muitas, problemas são tantos, mas Deus colhe a água que cai dos meus prantos e transforma em rio de bênçãos em mim. Lembrar do que eu fiz, não querem lembrar, e mesmo eu errando, querendo acertar, me atiram pedras pra me ver cair. O que Deus me deu, tentam, mas não tiram, as críticas me elevam, tristezas me inspiram, quebrando as barreiras, pedras que me atiram, eu faço os degraus pra depois subir. Meu corpo é fechado, pus um cadeado e um campo de força no meu coração pro mal não entrar. Se caio, levanto e enxugo meu pranto. Deus é meu patrão, nada me faltou e nem há de faltar. Do que eu fiz, não querem lembrar, e mesmo eu errando, querendo acertar, me atiram pedras pra me ver cair. O que Deus me deu, tentam, mas não tiram, as críticas me elevam, tristezas me inspiram, quebrando as barreiras, pedras que me atiram, eu faço os degraus pra depois subir. Meu corpo é fechado, pus um cadeado e um campo de força no meu coração pro mal não entrar. Se caio, levanto e enxugo meu pranto. Deus é meu patrão, nada me faltou e nem há de faltar. Deus é meu patrão, nada me faltou, nem há de faltar. A viola chora encostada em meu peito. Você acabou de ouvir o programa Encontro de Violeiros com Jovesi Rodrigues. Viola é magia, é remédio pra alma. Viola é a calma pra um sofredor. Estou com saudade da mulher que amo e não tenho como conversar com ela. Escrever não posso porque corre o risco da carta ir direto pras mãos do pai dela. Através